208 do Clube Alves, 22, Chico Controle, número 0208. 208, bom dia, gol 2184. Autorizado, LL, mantém pista 1 a 0. Controle Salvador, boa noite, gol 2184, 1500, saída Romo. Gol 2184, contato radar, Rádio Colagem, Sistema Nível 370, após 2000 pés, em direto para ti. Após 2000, direto para ti, obrigado, gol 2184. Autorizado, decolagem no zero, vento, no meio zero graus, 9-9. Decolou aos 25, chega o controle, número 0 do sinal 8. 0 foi, muito obrigado, tchau, até boa noite. Boa noite. Boa noite, contato a Rádio Colagem, que no Pará Nível voou 320, após 2000 pés, vem direto Leda. 320, após 2000, Leda, contato 3247, obrigado. Gol 284, vou tirar Tabuco, e mantém nível 330. Gol Tabuco, restrito a nível 330, gol 284. 1384, chamo Centro Recife, frequência 1262.85, alterna 1265.45. Está autorizado, alinhando do colo 0, vento no 5, 0 graus e 0 mais. Contato radar 3602000, Leda Dongle, gol número 4. 97, chame Recife na 28, decimal 35, autônomo 23, decimal 8. 2835, 1238, é o 3897. Muito obrigado, tenha boa noite. Boa noite. 0083, call Caden, descend to 4,000 feet, fly heavy Imperial intersection, QH1017. Confirma as frequências novamente para o gol no 64. Frequência 1285, alterna 1238. 2835232, o gol no 64. Para 2010, chama 017, privado assinado por 620 LS6, a parte está privada. Dessa vez, viu, está 3290, está naturalizado. Na 43, está na identificação, nesse cara de 0050, e a chegada dessa. Ocean 6143, for having both positions to intercept both arrivals, descent port level 050. Euro number 3 to approach, track rate number 2. It's a heavy now position of 12 o'clock, 15 miles, south west sound passing for level 110 to 4,000 feet over 300, 3,200. And we copy the traffic, looking for rest with the rest of the position. Traffic 1.43, just to confirm fly heading both positions. 3390, autorizando a chamada por seguir na IRS de inscrição para 2510, existe na 0 na última, está na chamada. Assina identificação dessa linha chegada do LED 1 para o nível de voo 06220, segue como trato número 4 na aproximação. Pistola 0, vento no 50 graus, 109. 0 para 10, tá? 3, 2, 1, 0. Descend to 2006, NH 1018, clear final X-ray approach runway 10, Salvador reports established. So for 3 clear descent to 4,000 feet, 1018. à direita e o Golfo do Sul a norte. No controle, número 0 do sinal 8. 0 do sinal 8, boa noite, 3283. Salvador, boa noite, na 3283, passando 1310, segundo via Arbor 1. 3283, contato na camada colar, superfície da Arbor 1, transição elétrica para o número 360. 360 na Arbor 1 Elefa, disputou direto Elefa com referência. Ali eu mantei, deixando os olhos ficarem para a decoragem. Ali eu mantei, com 0 de Central 2006, ali eu recebi 180 knots. Eu sou track now, pelo 46 miles, até 30. Eu no 0 graus e no 0 norte. Viva decolagem, mano, 7-0. Bandeira, Vamos fazer 08 para o contra final sound, 118 final 95. 118 95, 03. Eu tenho a seleção do Alto, transição do Alto, para o número de voo 360. 360, voo 1, transição próximo, voo 1, 705. Autoriza voo a Leda da presente, voo 1, 705. Autoriza a treta Leda, voo 1, 705. Leda, voo 1, 705. Domestic 6143, contact call tower, 118 decimal, 95. Autorizado final de procedimento LS, opção no 0, vista para 2 ou 7, altímetro no 0 no 8, resposta estabilizada. Sim, autorizado, vista para 2000 pés, resposta estabilizada, louro no 68. Sinegal 08, autorizado pouso no 0 vento 160 graus, 109. Repouso, voo 168. 3283, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, casa em Recife, 128, décima 0. 288, 260, tá? 3283, vamos lá. Tá, senhor, aqui no Delta, senhor, no 45, senhor, tá ligado. Estou 03 controle Salvador, sendo identificação. Está autorizado a chegar da Bombeiro de Uno. O retorno de TAP, a gente está usando o metrô 10. Bombeiro de Uno, está junto com o retorno de TAP. Estou 03, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador.